20 anos de cuidado, presença e amor. angelusoeste.com.br. Farmácia São João. Sabonete Dove por R$22,90. Cimegrife Cimed 20 cápsulas por R$12,90. Aquecedor Britânia por R$129,90. Tem ainda álbum, brochura e capa dura Copa do Mundo FIFA 2026. E por R$ 7,00, pacote de figurinhas. Todo sábado às 3 da tarde, nas Farmácias São João, tem ponto de troca das figurinhas da Copa. Confira o endereço nas redes sociais. Quando se planta o fruto da cooperação, o sonho fecundo se propaga agregando a nossa gente. Nas razões de cooperar, a Copatrigo se une ao produtor do campo e lavoura para compartilhar a produção de um mundo melhor. Copatrigo, a sua cooperativa nas missões e fronteira, unindo forças para colher bons frutos. Somente juntos seremos fortes. Teseus 30 é um novo aliado do público masculino. Com Teseus 30, você não falha mais no relacionamento. Sexo é vida, sexo é saúde. Tome Teseus 30 e leve a vida numa boa, prevenindo doenças do coração, depressão, perda de memória, disfunção erétil, envelhecimento precoce e até mesmo câncer de próstata. Teseus 30 vai te deixar potente, com ereção prolongada e sensação de prazer e bem-estar. Teseus 30 não causa efeitos colaterais, é amigo do coração, porque não dá arritmia cardíaca, por isso é diferenciado. Com Teseus 30 é o mês todo com potência. Teseus 30, encontre na farmácia mais próxima de você. Você ouve, Gente é Notícia, oferecimento, arroz prato fino, quando existe dedicação, tudo ganha outro sabor, existe arroz e existe prato fino. Vamos lá, de volta. Agora são 8:31, 8:31. Programa Gente é Notícia. Então, aproveitar aqui, deixa eu ver as nossas mensagens. A professora Armanda Olívia Tavares também está participando conosco aqui na nossa live. A Marli Canterli falando que na Timbaúva deu um pancadão de chuva, Alberi. 5 milímetros. Muito obrigada, Maria. Eu tinha certeza que em algum lugar tinha caído chuva. Não é possível. Sempre temos essa situação. Aqui a Rosa Oliveira, Juliano Freitas, aqui a Andréia Dias, Ieda Pedroso. Muito obrigada pela participação de vocês aqui na nossa live. Marlene Ramos, Terezinha Guedes Tere. Aqui a Marli das Graças, Martique Torres, Josemar Velasque, Carla Fonseca, Márcia Freitas. Muito obrigada, pessoal, pelas mensagens de carinho sempre de vocês, ouvindo aqui, né, Elise? Elise também, desejando uma boa terça-feira. Também, bom dia, Elise. Já estava achando a tua falta aí na emissora, mas eu rezava por tua viagem. A dona Maria Liscano. Muito obrigada. É que na verdade, casou com viagem, casou com um problema que eu tive ontem, extra. Um problema familiar, e aí várias coisas acabaram casando. Eu tive que deixar o programa uns dias, né, Alberi? Ontem até abandonei. Ah, é? Estava... O Enéas está na fronteira para as férias do Lutero, e aí eu deixei o Alberi ontem sozinho, mas eu realmente não tinha como... Cobrando escanteio e cabecinha. É, estar aqui. A gente se vira, né, Cristiane? A gente se vira. Bom dia. Bom dia. Se vira com esse friozinho e uma acirração, né? Pois é, né? Coisa boa. Eu, particularmente, adoro o inverno. É, somos duas, então. Tu também? Adoro. Ah, então pronto, Cris. Estamos combinando. Estamos realizadas. É isso mesmo. A gente só reclama igual do frio, porque faz parte, né? Não, quem é que não reclama, né? A gente tem que reclamar de alguma coisa. Não adianta. Então, a Cris está aqui, ela que é gestora, diretora, sócia proprietária da Anhanguera, aqui em São Borja, para conversar um pouquinho a respeito da Anhanguera, Cris. Então, é um prazer tê-la conosco. Prazer é meu estar aqui hoje, dando um bom dia para todo mundo, né? Que coisa boa. E eu quero que tu fale um pouquinho da Anhanguera. Eu quero que fale desse início da Anhanguera. Desse início. A Anhanguera, aqui em São Borja, ela já estava, digamos, antes de mim, né? Tá. Então, ela tem uma história de mais de 15 anos aqui em São Borja. Comigo, sobre a minha direção, ela está desde 2015, quando eu recebi essa oferta, assim, se eu não queria me mudar para São Borja e investir, trazer um empreendimento novo para cá, e me ofereceram essa ideia. E sabe aquela ideia que tu não pensa muito e quando tu pensa, tu já tá fazendo e vai gostando, vai querendo, e fui. E tô e aqui até hoje, então já faz 10 anos. Tu veio da onde? Eu trabalhava na Anhanguera, em Uruguaiana. Eu tava em Uruguaiana e aí de lá me falaram daqui, aí eu acabei vindo para ficar um tempo, 10 anos. 11 anos vão fazer agora. O pessoal que vem de fora, eu praticamente nasci em São Borja, mas o pessoal que vem de fora diz que é muito bem acolhido aqui. Fui muito bem acolhida, assim, olha, principalmente os primeiros meses, o primeiro ano é bem difícil pra gente, né, que sai da tua cidade, que tá acostumado a morar. Fui muito bem acolhida até hoje, o pessoal é muito receptivo mesmo. E é por isso que você está aqui. Exatamente, por isso que a Anhanguera tá aqui ainda comigo até hoje, ó, e vamos seguir. Bom, a Anhanguera, eu acredito que a nossa audiência conheça, saiba, já ouviu falar, conhece alguém que já estudou, porque a Anhanguera já formou muitos. Eu nem vou dizer só de jovens, não é? Porque não. Jovens e adultos. E a Anhanguera é EAD. EAD, exatamente. A Anhanguera é um polo EAD. Todo mundo conhece em São Borja, né? Como a Anhanguera, faculdade à distância, cursos EAD. A gente já formou muitos alunos e tal. Mas é assim que a Anhanguera é conhecida até hoje. Certo. Né? E hoje a gente veio aqui para trazer uma nova Anhanguera para todo mundo. Então, uma novidade. Uma novidade. Isso que a gente veio. Então nos conte. Essa novidade. Qual que é essa novidade? Vou contar um pouquinho do início da história para a gente chegar nessa novidade. Em 2018, a gente trouxe para São Borja o curso de enfermagem semipresencial. Que era uma inovação, né? Todo mundo, a enfermagem EAD, a enfermagem à distância, que era aquele um pouco presencial e um pouco EAD. A Anhanguera foi pioneira e trouxe para São Borja em 2018. Já formamos algumas turmas, temos várias turmas em andamento. Porém, pela normativa do MEC, que saiu em maio de 2025, a gente não poderia mais ofertar o semipresencial da enfermagem. O curso de enfermagem não poderia mais ser ofertado neste modelo, nesta modalidade. E aí, o que aconteceu? São Borja ficou sem um curso de graduação em enfermagem, porque a gente não tinha mais como ofertar, era só nós que ofertávamos. Quem quisesse fazer uma graduação em enfermagem ia ter que sair da cidade. Até porque a gente tem técnico. A gente tem técnico na cidade. Isso. E a graduação era só nós que tínhamos. E a gente sabe que a importância do enfermeiro nos dois níveis, né? O Sim. técnico e o enfermeiro, os dois são igualmente importantes. E aí a gente começou com um trabalho com a matriz para a gente tentar reverter esse quadro. O que nós íamos fazer para trazer para São Borja a enfermagem de novo? E entramos com muito trabalho desde então, para trazermos o curso presencial de enfermagem. Então, a partir de agora, a Anhanguera EAD, que todo mundo conhece, ela vai seguir existindo, né? Mas, a partir de agora, a gente é uma faculdade presencial em São Borja, começando com o curso de enfermagem. Então, a partir de agora, enfermagem presencial na cidade de São Borja, somente a Anhanguera que tem, na região aqui é somente nós que temos. Então, assim, é uma coisa muito boa que a gente trouxe para a cidade, para a pessoa não precisar sair daqui, além do crescimento, né? Porque vai ter corpo docente, vai ter aluno, vai ter um crescimento enorme que vai trazer para a cidade, trazendo benefícios. Como é que vai funcionar esse curso presencial? Esse curso, ele é presencial, como a gente já diz, todos os dias da semana. Aqui mesmo no nosso polo, a gente passou por uma grande reforma, inclusive ainda estamos em obras, porque as aulas estão previstas para começar em agosto. E estamos finalizando as etapas de conclusão da parte do presencial. E já estamos vendendo, já estamos com as primeiras matrículas, graças a Deus. Mas que coisa boa, enfermagem presencial, graduação aqui em São Borja. Graduação. Então, você que é técnico e tem aquele sonho de fazer a enfermagem presencial, de fazer mais um, né, nesse aprimorar e trabalhar em outras áreas, chegou a hora porque você não vai precisar sair da cidade. A gente trouxe esse benefício para o município. Então você pode trabalhar durante o dia no teu trabalho e à noite fazer a tua faculdade presencial aqui mesmo. Não precisa saber sair 2 horas antes de casa, não precisa nada disso. 15 minutos está na faculdade. E a primeira turma, então, agora em agosto? Agora em agosto. A previsão é de que a gente tenha a cada semestre uma turma nova? A cada ano uma turma nova. A cada ano? A cada ano uma turma nova. Então, isso. Quem perder essa oportunidade só em agosto... Ano que vem. Só ano que vem. Porque assim, como a gente está começando a turma no meio do ano, a gente passou por todo o processo do MEC, né? Então, todo o credenciamento, saiu a nossa autorização, a gente está autorizado pelo MEC. Funciona uma autorização provisória, como todos os cursos, até o final da primeira turma. Mas a autorização saiu, a gente já está registrado, já está tudo ok lá no MEC. E como saiu no meio do ano, a gente vai abrir uma turma igual. Geralmente, a gente começa as turmas no início do ano e conclui ela no final. Entrada de verão, entrada de inverno. Mas esse ano a gente está abrindo no meio do ano. Então, quem não começar agora, só em 2027. Eu acho que não é a hora de esperar, é a hora de começar. É a hora de começar. É a hora de começar. Bom, e com relação às aulas, então, de segunda a sexta-feira, no período noturno não vai atrapalhar quem trabalha durante o dia. Tem algum pré-requisito? Estar formado no ensino médio. Desde só. Que você se, não já precisa encerrou. Ter curso técnico? Nada, nada, nada. Ele é um curso completo. Se você já tem o técnico, maravilhoso, porque você né, já tem uma conhecimento ideia. E vai agregar para a tua carreira. Mas se você já quer começar direto pela graduação, ótimo, todo mundo pode começar direto. O único requisito é já ter concluído o ensino médio. Só isso. Cris, a gente está falando em presencial de enfermagem. Uhum. E outros presenciais? Futuramente, sim. Sim. A gente já está, na verdade, com autorização de 2 cursos, da enfermagem e da educação física. Então, a gente é uma faculdade presencial já com os 2 cursos autorizados. Porém, agora de início, a gente vai trabalhar a enfermagem, até porque é meio de ano, então a gente vai abrir com a enfermagem. E trazendo esse curso para o município, a gente abriu margem para trazer novos cursos também presenciais para cá. Que coisa boa! Uhum. E quem não fez Enem, ok? Ok, o Enem ele é um benefício, tu pode entrar com o Enem, tu não precisa fazer vestibular e ainda ter traço de descontos, né? Mas se você não fez o Enem, não tem problema, você vai realizar o nosso vestibular normal. Tu pode entrar por vestibular, pode entrar pelo Enem, ou pode entrar também como portador de diploma, se você já tem um curso em outra área e você quer entrar como portador de diploma, não tem problema, você só vai pular a etapa do vestibular, é tranquilo também. Bom, e com relação ao local das aulas? O local das aulas vai ser no nosso tradicional polo, que todo mundo já conhecia, que agora é a faculdade, mas vai ser ali na Presidente Vargas, esquina com Bento Martins, então 2 quadras da praça, né? Não mesmo. É do teu tempo, mas é a nossa famosa Galeria Pica-Pau. Galeria Pica-Pau, eu ia dizer, quando eu cheguei aqui ela era bem conhecida como Galeria Pica-Pau, hoje ela já é mais conhecida como Edifício Primavera. Mas a gente é ali mesmo, na Galeria Pica-Pau, onde a gente já tem a nossa estrutura, a gente só ampliou a estrutura, adaptou. Os nossos alunos que estão lá já viram as mudanças, passaram por todo, né? Que antes da gente chegar no final tem toda a obra. E então já estão conhecendo as novas estruturas, a gente está adaptando tudo. Mas já estamos prontinho para receber os novos alunos de enfermagem presencial. Então hoje São Borja pode dizer que tem uma faculdade presencial privada trazendo o curso de saúde. Que coisa boa. Bom, mas e com relação ao EAD? O EAD segue. Normal. Normal. Nosso EAD sempre foi nosso carro-chefe ali, ele vai seguir, a gente continua com todo o atendimento, toda a estrutura do EAD. A diferença é que a gente vai ter 2 tipos de faculdade, de estudos dentro, né? Porque o sistema do presencial é um sistema totalmente diferente do EAD, e o EAD segue a mesma coisa. A gente vai seguir com os nossos cursos EAD, a gente vai seguir com o atendimento EAD, tudo normal, não muda nada. Inclusive, estamos em período de início de vestibular para a turma de agosto também, para o EAD. E aí são vários os... E aí são vários cursos. Aí entra o famoso administração, né? A nossa pedagogia, que é semipresencial, que essa também, esse curso entrou na normativa nova do MEC, ela não pode mais ser ofertada 100% EAD. A pedagogia, ela é um curso que a gente vê muita instituição ainda dizendo para o aluno que ele vai fazer online, que ele vai fazer em casa. O curso de pedagogia ele foi proibido pelo MEC nessa normativa. Ele precisa ter presencialidade. Então, ele vai obrigatoriamente ter que ter pelo menos 1 ou 2 aulas na semana presencial. Além de todas as outras atividades presenciais que já tem dentro da carga horária do curso, que é estágios, projetos, essas coisas todas. Como é que funciona essa questão do semipresencial? Eu sempre tive dúvida. Quando a gente vê ali curso semipresencial, aqui em São Borja é possível de ser feito? A gente sempre ofereceu o semipresencial. Então, o EAD é aquele curso que o aluno fazia totalmente em casa e só vinha ao polo fazer a prova. Então, ele ia ao polo 1 vez no mês, fazia a prova dele e só isso. Ele, se ele não tivesse dúvida e nada, ele não precisa nem aparecer no polo. A gente muitas vezes nem conhece o aluno. Fez a matrícula online, fez o curso, fez a prova. Se tu não estava lá no dia da prova dele, tu nem viu ele. O semipresencial é aquele curso que, além dos estudos em casa, tu tem toda a matéria que tu vai fazer em casa também, tu vai ao polo uma vez na semana, que era o caso da enfermagem, o caso da educação física, o bacharelado, e o caso da, agora das licenciaturas. Então, a gente já ofertava a, tanto administração, pedagogia, enfermagem, educação física, bacharelado, a gente sempre ofertou nesse modelo semipresencial. O semipresencial de verdade mesmo é esse, tu tem que ter uma aula semanal dentro da faculdade. Ah, mas eu não quiser ir nessa aula semanal. Aí você vai reprovar, porque essa aula, ela conta como falta, ela conta como uma aula presencial. Claro. Então, assim, é a aula que ele vai para fazer a prática, é a aula que ele vai para compartilhar, né, com os colegas, para ter aquele, tirar as dúvidas com o professor tá ali para passar a matéria naquele dia. É assim que funciona. E a gente vai seguir nessa modalidade. Hoje a gente está, então, com matrículas abertas para administração online, que é o nosso curso-chefe, né? Depois, semipresencial, a gente tem a pedagogia, que a gente está no semipresencial, e a educação física bacharelado. E agora, no presencial, a enfermagem, a partir de agora. Nossa, que maravilha. Muitas novidades. Verdade. E para ver como é importante quando o polo está instalado aqui. Exato. Porque, não é? Tem outras empresas nesse segmento, só que não estão em São Borja, aí o semipresencial não tem como fazer, né? Aí não tem como fazer, porque aí você vai ter que se deslocar até a cidade. É, então, obrigatoriamente, tu vai ter que ir ou tu vai reprovar. A gente tem muitos casos, o aluno acaba sendo transferido por motivo de serviço e coisa, e às vezes ele quer continuar, mas aí não tem. Ele obrigatoriamente também precisa fazer uma transferência para a cidade dele, porque senão ele vai ser reprovado. Bom, como a gente tem muito em Anhanguera, nada impede que ele faça uma transferência para... Isso aí é tranquilo, então assim, sempre que o aluno procura o semipresencial, você tem condições, você precisa vir nas aulas. Então assim, você é que nem o ensino médio lá, você tem que ter 75% de frequência, senão você reprova na disciplina. Basicamente é a mesma coisa. Bom, e com relação à pós-graduação, tem na Anhanguera também? Sim, a gente tem pós-graduação, nosso leque de pós-graduações assim, é muito grande, tanto na área administrativa, MBAs, as áreas de licenciatura, a pós-graduação ela segue online. Então, a pós-graduação ela tem essa facilidade. Tu faz em casa, ela é muito tranquila, o sistema é muito simples, e a gente tem a pós-graduação em várias opções. 4 meses, eu quero uma pós-graduação rápida, porque eu preciso do meu diploma, eu preciso do meu certificado, né? 4 meses, ou então se você quer fazer um pouquinho mais tranquila, a gente tem na duração de 6 meses, ou se você quer fazer bem tranquila mesmo, a gente tem na duração de 10 meses. A carga horária dela é a mesma, a diferença é que você vai ter que estudar um pouquinho mais se você fizer de 4 meses, porque, né, vai juntar as disciplinas em menos tempo, claro. Mas é bem tranquilo. E a pós-graduação, desde 2018, ela não tem mais a obrigatoriedade do TCC. Então, o que muita gente tinha medo... Eu fiz uma pós-graduação há muitos anos atrás e eu não fiz o trabalho conclusivo. Assim, e aí não valeu eu nada, confesso, né? Que eu fui fazer minha pós-graduação depois que tiraram a obrigatoriedade do TCC. Ah. Porque todo mundo tem e exige muito mais também. Exige muito tempo. Muito tempo. E para quem trabalha é uma dificuldade. É uma dificuldade. Se tu quer fazer, tu pode fazer. Ele é opcional. Tu vai comprar a disciplina e vai fazer ela. Se tu não quiser fazer, vai estar dentro da tua disciplina normal. Tá incluído ali as tuas disciplinas. Tu vai fazer só a tua pós-graduação. Ela não é obrigatória. Então, desde 2018, o MEC tirou essa obrigatoriedade e aí todo mundo adorou, né? Porque é a facilidade do mundo, né? É, com certeza. Mas que coisa boa. E onde é que o pessoal acompanha todos esses cursos, né, disponíveis? A gente tem, né, presencialmente, claro, a gente adoraria receber as pessoas ali, a gente tem um setor comercial que está ali disponível para atender e tirar todas as dúvidas, porque muitas vezes as pessoas têm dúvida, né, para que serve tal coisa. As educação física mesmo, as pessoas têm dúvida para que serve uma, para que serve outra, então, né, a gente tem uma equipe ali no polo, vai ser muito bem-vindo para conhecer até a estrutura, para saber onde é que vai ser, quem não conhece ainda, e as nossas redes sociais, a Anhanguera Polo São Borja no Instagram, a Anhanguera Polo São Borja no Facebook, ainda estamos como um polo, mas assim, é as mesmas redes sociais, a gente vai continuar trabalhando com tudo mesmo, porque a gente é um só, a gente só vai ter duas modalidades, uma modalidade a mais ali dentro da estrutura, mas a gente continua sendo os mesmos, a diferença é que agregamos mais coisas dentro, mas é o Instagram ali, as gurias estão sempre atualizando, a Anhanguera Polo São Borja segue nós lá, marca a gente, pergunta, tira dúvidas, a gente vai responder também. Ai, que coisa boa, fico feliz. E até quando que o pessoal pode fazer essas inscrições, especialmente especialmente para esse presencial de enfermagem, então, que eu sei que muita gente quer. Vai querer, né? O presencial abriu, a gente começou as inscrições agora semana passada, e o aluno pode fazer até um pouco antes do início das aulas. A gente não tem ainda data de encerramento, porque recém começamos, mas até junho pode fazer. E quanto antes, melhor, porque são vagas limitadas, né? Então, ele não vai ser uma turma, ele tem um número limitado de vagas para a turma. Então, quanto antes fizer, garante a tua vaga. E para os demais cursos do EAD, a mesma coisa. Pode fazer as inscrições também. A gente está com as inscrições abertas, a gente abriu agora para o ciclo de inverno. Estamos com matrículas abertas. A turma de pedagogia ainda tem algumas vagas também, se quiser entrar. E educação física também. Porque a educação física é o curso do momento, né? O que a gente tem de academias, o que a gente tem de área para trabalhar com esse curso é muito bom. Temos também o nosso WhatsApp. Quem quiser entrar em contato e preferir falar com as meninas no WhatsApp, é o 991-147937. Pode chamar lá que as meninas respondem, não tem problema. E pode ir pessoalmente lá também, tranquilamente. Estamos com várias ofertas, possui descontos, né? Então, a gente tem descontos para servidores públicos, militares, empresas que a gente tem conveniadas também. Quem tem a nota do Enem também ganha desconto, então tem várias facilidades para ingressar. E o pagamento, ele é parcelado? Mensal, isso. Todo mês tu vai pagar a tua mensalidade. Igual uma conta de luz lá, que tu paga mensalmente, a faculdade é a mesma coisa. Tu vai pagar todos os meses. Vai pagar a matrícula agora, o primeiro pagamento, a gente está com oferta super especial de lançamento da presencial, essa é bom falar. E essa oferta vai até quando? Essa oferta a gente não tem ainda o prazo, porque a matriz nos manda, então ela é limitada. Ela pode acabar semana que vem. Poxa vida. É, então assim, o primeiro pagamento que você vai fazer é apenas R$99. E aí o segundo pagamento você vai fazer só em agosto. Então, matricula agora, garante a tua vaga com R$99 somente e vai pagar o segundo pagamento, a mensalidade, lá em agosto somente. Alberi. Quando começa as aulas. Tem uma pergunta, Nelisa, acho que da dona Janete Almeida. Pergunta, bom dia, quais os pós-graduações que tem? Nossa, olha, a gente tem mais de 300 cursos de pós-graduação. Então, se ela quiser te passar o contato dela, a gente entra em contato e vê qual a área que ela deseja e passamos para ela todos os cursos disponíveis. É pelo WhatsApp? Isso, WhatsApp. Já ela mandou. Agora a gente passa para a Cris o contato. Isso. É, porque são vários. São muitos, não tem como decorar. Não vai dar. Não tem como. Em todas as áreas que vocês imaginam e aquelas que a gente não imagina. Tem pós-graduação. Outro dia nos pediram, não lembro, uma área bem diferente lá que a gente também ficou, será que tem? Vamos lá procurar. Porque, e, né? tinha. Eu tô com muita vontade de fazer pós-graduação. É muito bom. E hoje muita eu digo vontade. Assim, a gente tá fazendo o corpo docente do curso novo, né? Então vai ter professores, vai ter coordenadores e tal. E o mínimo da especialização que o mercado tá pedindo hoje é uma pós-graduação. Antigamente, eu lembro que a minha mãe me dizia assim, se tu fez o ensino médio, tá ok, não precisa mais nada. Aí, depois do ensino médio, a gente começou a ver os currículos, assim, a pessoa que não tinha no currículo uma graduação já caía pro fim da fila, né? E hoje, está na pós-graduação. Então, tem que se especializar, não adianta. E é tão baratinho, uma pós-graduação, olha, tu faz pós-graduação com menos de R$150 por mês. Imagina, pessoal. É muito barato, então, é a hora. E tem muitas promoção da pós também. Ah, eu vou. Olha, me espera. É, se Deus quiser, pro segundo semestre, eu vou. Alberi, mais algum questionamento? No momento, não. Cris, não sei se eu, de repente eu não perguntei algo que tu queira acrescentar, por favor, fique à vontade. Eu acho que é isso, né? Quem tiver alguma dúvida, quiser saber, a gente tá ok, só reforçando, né? A gente já tá lá no EMEC, pode ser consultado, estamos todos regularizados, tudo certinho. E é só para convidar mesmo as pessoas, né, para vir construir o seu sonho ali com a gente trabalhou muito para trazer esse curso e o MEC... colaborou muito, porque foi muito rápido. A gente começou esse processo em setembro do ano passado e a gente já está com o curso autorizado. E São Borja foi uma das primeiras cidades que foi liberado o curso, porque tem outros polos da nossa rede que estava pleiteando também. E a nossa estrutura, como ela está muito completa, a gente foi um dos primeiros que foi liberado. E eu acho que isso para trazer esse benefício para aquela pessoa que deseja fazer. E a gente sabe que muitos que fizeram EAD ou queriam fazer no EAD, mas não acabaram não se adaptando. Então, agora é aquela hora que tu vai ter aquela rotina mesmo do presencial, todos os dias. Então, é mais fácil de agregar para quem tem aquela dificuldade do EAD, né? Então, é a hora. Com certeza. Que baita notícia. Cris, muito obrigada. Eu que agradeço poder estar aqui com essa equipe. Todo mundo já tem que ir lá na Anne, porque tem que divulgar lá, que o pessoal vai ficar sabendo. Então, quem escutou, quem tiver dúvida, chama lá. O polo fica o atendimento das 9 ao meio-dia. E do meio-dia e 30 até as 21 horas a gente está lá. Então pode chegar lá, não tem... Vai ter tempo. Ah, no meu intervalo de almoço, vai dar uma passadinha lá. No final do expediente, dá uma passadinha lá. Conversa com o pessoal lá, que elas vão estar explicando. E fazendo sua matrícula para garantir a vaga, né? Na antiga Galeria Pica-Pau. Na antiga Galeria Pica-Pau. Não bem tem erro. Bem do centro. Duas quadras aqui da praça, ó, tá pertinho. Exato, próximo a nós, inclusive. Muito próximo. Cris, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que estão ouvindo, né? E gostaríamos muito de esperá-los lá na faculdade para nós fazer esse curso ir para frente, né? E trazermos mais, porque a gente não quer parar nesse, né? Então, a gente começou lá em 2018. Na verdade, a gente começou em 2017 com a educação física e a EAD, que era uma dificuldade também. Depois veio a enfermagem, agora veio o presencial, então... Só cresce. Pois muito bem, então conversamos com a Cris do Anhanguera, da Anhanguera. E antes de eu chamar o intervalinho, até porque tem tudo a ver, eu só quero passar o recadinho do governo do estado. Olha que baita notícia, a educação no Rio Grande está diferente. Hoje são mais de 500 escolas com turno integral, um aumento de 240% nos últimos anos. A jornada ampliada impacta quase 80 mil estudantes da rede estadual. Mais tempo na escola é mais tempo para se preparar para o futuro. E tem mais. Nunca antes o Rio Grande do Sul teve uniformes escolares gratuitos, e agora tem. São mais de 730 estudantes e 40 mil profissionais da educação beneficiados. E não para por aí. Alunos com Cade Único também têm acesso a programas como Todo Jovem na Escola e Pé no Futuro. São transformações reais que fazem a diferença na vida dos estudantes e de toda a sociedade. Acesse educação.rs.gov.br e saiba mais. Governo trabalhando. Uma mensagem do Rio Grande do Sul. 8h54. Intervalinho comercial e a gente já volta. Olá, eu sou a Cibiele, gerente da Graziotin, e quero convidar você para a nossa grande reinauguração, nesta sexta-feira, dia 5 de junho. A loja foi reformada, ampliada e preparada com muito carinho para oferecer mais conforto, praticidade e uma experiência ainda melhor para nossos clientes. E atenção para essas ofertas, pela metade do preço. Toalha de banho, só R$ 18,99. Toalha de rosto, só R$ 7,99. Lâmpada LED, só R$ 2,99. Esperamos você na reinauguração da Graziotin, nesta sexta-feira, dia 5 de junho. O primeiro sorriso, o primeiro choro, cada fase da infância merece cuidado, atenção e muito amor. Por isso nasceu a Clínica Amorino, a primeira clínica pediátrica da região, pensada para acolher crianças, tranquilizar famílias e também cuidar da saúde da mulher em todas as fases da vida. Um ambiente seguro, profissionais dedicados e um atendimento humanizado onde cada detalhe foi preparado com carinho, seja para os pequenos ou para quem cuida deles. Porque cuidar de uma criança é cuidar do que temos de mais precioso. E cuidar da mulher é cuidar da base de toda a família. Clínica Amorino. Conforto em todo cuidado, empatia em cada abraço, o aconchego igual ao colo de mãe. General Osório, 1472. Agende sua consulta. 3431-4328. Por Menos está comemorando 40 anos de história. Aproveite essa oportunidade. Venha comemorar conosco e já garanta os seus produtos. Os preços estão baixíssimos e você ainda pode parcelar suas compras em até 10 vezes fixas no nosso crediário. Por Menos 40 anos, vestindo a sua história com economia. Zoom Mob chegou pra ficar em São Borja, todo mundo. Precisou sair? Chame a Zoom Mob. Baixe o aplicativo, escolha o destino. Rapidez, segurança e atendimento humanizado. Zoom Mob chegou, a nova experiência em mobilidade urbana de São Borja. Zoom Mob chegou pra ficar em São Borja, todo mundo vai usar mais seguro. Teseus 30 é um novo aliado do público masculino. Com Teseus 30 você não falha mais no relacionamento. Sexo é vida, sexo é saúde. Tome Teseus 30 e leve a vida numa boa, prevenindo doenças do coração, depressão, perda de memória, disfunção erétil, envelhecimento precoce e até mesmo câncer de próstata. Teseus 30 vai te deixar potente, com ereção prolongada e sensação de prazer e bem-estar. Teseus 30 não causa efeitos colaterais, é amigo do coração, porque não dá arritmia cardíaca, por isso é diferenciado. Com Teseus 30 é o mês todo com potência. Teseus 30, encontre na farmácia mais próxima de você. Você ouve, Gente é Notícia, oferecimento, arroz prato fino, quando existe dedicação, tudo ganha outro sabor. Existe arroz e existe prato fino. Agora, as principais informações das últimas ocorrências policiais. A atualização da segurança pública em destaque. Oferecimento exclusivo. Rede de Açougues Popular. Muito bem, vamos lá de volta, 8 horas 58 minutos, Eduardo Belmonte. Bom dia. Bom dia, Annelise Andres, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura e ao nosso colega Alberi Dias. Pois, Annelise, agora há pouco chegou a informação passada pela Polícia Rodoviária Federal, um alerta para o sistema Pare-Siga em obra na BR-287 em Santiago. A Polícia Rodoviária Federal informa que, devido a obras emergenciais no quilômetro 372 da BR-287, proximidades ao acesso à Nova Esperança do Sul, o trânsito está operando em meia pista e no local com o sistema Pare-Siga. Em alguns momentos poderá ocorrer interrupção total do fluxo de veículos. No momento, há forte neblina no trecho, exigindo atenção redobrada dos motoristas. Não há previsão de liberação total da via e a Polícia Rodoviária Federal solicita aos motoristas que reduzam a velocidade e mantenham uma distância segura entre os veículos e respeitem a sinalização ao trafegar pelo local. Então, importante alerta que está fazendo a Polícia Rodoviária Federal. A Brigada Militar atendeu a ocorrência de acidente de trânsito em Itaqui. Ontem, por volta de 12 horas, uma guarnição foi despachada via cupom para atendimento de uma ocorrência de trânsito com danos materiais. No local foi feito contato com as partes envolvidas, um condutor de uma motocicleta relata que estacionou o veículo a uns 2 metros na frente de uma caminhonete e, quando ele saiu, chocou-se com a sua motocicleta que estava estacionada. Relata o condutor da caminhoneta que a motocicleta estava estacionada próxima à cabine. Não tendo visão do veículo e que, ao sair, ouviu o barulho, então parou e constatou que havia se chocado com o veículo e se comprometeu em reparar o dano. Então foi confeccionado pela Brigada Militar um boletim de ocorrência nessa situação. O trabalho da Corporação de Bombeiros, incluindo 5 chamados, um princípio de incêndio em residência na rua Ed Freire Nunes, aqui no centro da cidade, logo após um apoio à instituição, por volta de 16h30 de ontem, na Bento Martins, aqui no centro. Terceiro chamado, também apoio à instituição, às 18h30, na Félix da Cunha, no bairro Paraboi. O quarto chamado, princípio de incêndio em residência, às 19h10, na Cabo Pedroso, aqui no centro. E o último chamado, também atividade preventiva, por volta de 20h04, na rua Rude Adolfo Wurfel, no bairro Betim. Então, trabalho dos bombeiros com 5 ocorrências nas últimas 24 horas. Suporte avançado do SAMU, prestando atendimento a 2 pessoas, um cidadão de 76 anos, medicado e conforme prescrição, pessoa com convulsão, encaminhada ao hospital. Em outro chamado, o atendimento a um senhor de 67 anos com quadro de hipertensão, também medicado e conduzido ao Hospital Ivan Goulart. E no terceiro chamado, constatação do óbito de uma senhora com 112 anos de idade. Aí foram passadas informações a respeito dos trâmites funerários aos familiares dessa senhora. O suporte básico do SAMU esteve presente em 4 chamados. 4 pessoas foram atendidas. O primeiro chamado, uma senhora de 101 anos, apresentando períodos de agitação psicomotora e outras complicações, removida ao Hospital Ivan Goulart. No segundo chamado, uma senhora de 70 anos, estava pálida e com outras complicações, levada também ao hospital após o primeiro atendimento. No terceiro chamado, uma senhora de 85 anos, referindo-se de dispneia e apresentando esforço respiratório, também removida ao hospital. E o último chamado, de número 4, o suporte básico do SAMU prestou atendimento a uma senhora de 70 anos, apresentando também esforço respiratório. Então, essa pessoa também foi avaliada, atendida em casa e removida até o Hospital Ivan Goulart. As informações para a rede de açougues popular, a garantia da melhor qualidade na carne com melhor preço na rede de açougues popular. Todos os cortes da melhor carne de porco, a carne de gado exclusiva de gado de pasto verde, criado a campo fora, sem confinamento e somente de criadores daqui da nossa região. Rede de açougues popular, a principal e a maior referência em carnes de São Borja, contando com 3 açougues abertos diariamente para melhor atender. O novo número do telefone da matriz é o 99643-3036, Alberi Dias. Você ouviu? A segurança pública em destaque. Oferecimento: Rede de Açougues Popular, a principal e a maior referência em carnes de São Borja. Garantia da melhor qualidade na carne com melhor preço é na Rede de Açougues Popular. Todos os cortes da melhor carne de porco, a carne de gado, exclusiva de gado de pasto verde criado a campo fora, sem confinamento e somente de criadores daqui da nossa região. Rede de Açougues Popular, a principal e maior referência em carnes de São Borja, com 3 açougues abertos diariamente para melhor atender. O novo número de telefone da matriz é o 99643-3036. Você está em São Borja, a terra dos presidentes. Aqui tem Rádio Cultura M 1260, a rádio da cidade. Vem, casa no pintor, tem tudo que você precisa. É a sua loja preferida. Na Casa do Pintor você encontra tudo em tintas, acessórios para pintura e uma ferragem completa para suas obras. Estamos na rua Serafim Dornelles Vargas, 1202, no centro da cidade. Aproveite nossa entrega gratuita e pague até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue agora, 55 34 30 1962 e faça o seu pedido. Casa do Pintor, qualidade e confiança para a sua obra. No Bazar da Concermac, buscamos sempre inovar a fim de oferecer a nossos clientes novidades. A Concermac tem presentes para todas as ocasiões. Aniversários, casamentos e todas as datas especiais, as opções vão desde artigos para casa, decoração, flores, até aquele presente especial diferenciado. Visite-nos e desfrute de bons momentos. Atendimento alegre e sugestões inteligentes de presentes você encontrará com certeza na equipe de vendas da Concermac. Presidente Vargas, 1906. WhatsApp 34 31 38 52.